Okay, Illinois, ma'am, here. Meia, desça até nível de voo 050. Na saída do pátio 3 para ingresso, para correção para o cruzamento do pátio principal. Pátio ingresso, lá, livre o táxi até o pátio principal, quando lá, reporta para o cruzamento. Força 2704, curva direita para o 030. Direita 030, eu posso fazer só 04. C-704, curva direita para 150, limite ao lock. Aquático, força 2704, descendo em média da 3 mil pés. Força 2704, que é negar no 015. Campinas, Sol, POB? 120. Direita, Índia, Alfa, quanto espera a torre? 118, decimal 95, altímetro no 015. Bom voo, boa noite, na 397. Direita, Índia, Alfa, quanto espera a torre? manobra ainda cruzamento principal. Cruzamento pátio principal, Romeu Eco Índia. Atento a obras próximo à área remota. Prossegue com segurança e reporte na Taxi Lima para prosseguir o táxi. Tá certo, cuidado com o táxi, reporta na Lima com segurança. Esquerda para 1-2-0, desça para 2 mil pés, realizado final do procedimento ILS X-ray. Esquerda 1-2-0, desça para 2 mil pés, autorizado o procedimento ILS X-ray. 1-8-6-6, chama a torre, 1-8-9-5. Repita, presidente. 1-8-9-5. 2-9-5. Oi, Salvador, gol no 866. Gol no 866, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 015. Vai dar pista livre. Para prosseguir o táxi até o pátio 4, vamos com Índia, boa noite. É uma torre. Muito obrigado, boa noite. Qual o gol? Gol no 99, boa noite. 99, Barote Confins, 360, copia informação Alfa. Bom, aqui, 099 Confins, 360, autorizado via Resolu 10 até Bridge Bravo, Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Após, prossegue na Resolu 16, decolada 10, com curva direita, na subida Tael, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5-0-7-4, controle 1-2-0-8. Informativo, autorizado com o para com inicialmente uniforme do voo 1-0, após 5, pedido uniforme do voo 1-6. Decola da pista mesmo, curva direita após, saiu o letra Mótima, o nome da subida, 5-0-7-4, transponder, 2-0-8, controle. Perto do voo 1-0-9-9, chame pronto, pushback, sonamento. Demorar. Boa. Controle Salvador Gol Fuso 1-6-8-2-2-0 para 1-5-0-5-0. 1-1-6-8 autorizado direto Mali, desça até nível de voo 050, QNH 1-0-1-5. Direto Mali, desça para 050, mais 1-0-1-5. Processo aérea 2704, chama a torre, 1-1-8-9-5. Controle Salvador, até 3197, decolou na sua escuta. Então, 3197, contato radar na decolagem, estuda para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 3197. 4, continue a aproximação, reporte marcador externo, ajuste no 015. 3704, reporte marcador externo. decimal 8,6. Sono 02, libera direito, chame o sono 1,29. Entrando 9, 1,86. Queen, dia 100, está sendo a frequência livre. Salvador, boa noite, boa noite. Minha missão era para a próxima. 1-0-4. Coordene com a equipe do solo, Gol no 099, da Lima, chame táxi. Gol no 168, desça para 2000, pede autorizado a final do procedimento LS, que foi apostabilizado no localizador. Para 2000, reportagem autorizado, Gol no 168. Doro, Gol no 866, de Bruno, Fox Front. Gol no 866, táxi via Alfa, guarda no da Juliette para ingresso. Guarda na da Juliette, Gol no 866. 9971, boa noite, Alfa, autorização, Galeão. 971, Galeão, nível 360, autorizado. Eu peso 10, até SMAP. Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, SMAP. Após SMAP, conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5077, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, 360, Belta do Plano, decola da 10, curva direita, Israel, Lida, Motiva. Aciona 5077, controle 208, 971. Vai ouvir? Apesulo 10, SMAP, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá, Rosa do Plano. Aetro 971, no ponto 1, chamei pronto. Z197, chame o centro, Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.25. 351, 3325, uma boa noite. Amém. O meu Gravosca desça para 3, meu país. QNH 1015. Falou, Gol 1099. E siga. Está pronto para o táxi com... Autorizado de TAP, o meu Gravosca. Vai alternar o Galeão para sair aqui da 9 aqui. Atrás da barreira aqui, nessa área Colomina. Forceira 2704, solo 07, libere no hotel ou estaciona a frequência livre. Azeno Centro, ele está sem Colomina. negativo. Pode prosseguir até o ponto de espera, tá? Com cautela. Obrigado. 4-6 com a informação alfa. 4-4-6. 5-4-6, autorizada a chegada a man. Sexta para nível de voo 050, QNH no 095. 050 com 1015, 5-4-4-6. Boa noite, meu amigo. Deve estar aqui do companhia até o ponto de espera, após ingresso Juliette, portão 9. Fica atento ao follow, meu, através do 8. Gente, Juliette, portão 9, vem aqui do follow, meu, hoje, minha linha, aguardando o prato da companhia. Assim que a companhia liberar o setor, você pode coordenar com a equipe de sala e vamos matar. Dois, ele vai parar? Negativo, você está aqui sendo até o ponto de espera. Salvador, gol no 099, posto de espera pronto. Gol no 099, autorizado, um alinhar e decolar pistão 0, vento 180 grau, 099. Alinha e decola, gol no 099. Romeu, Romeu Bravo, seguindo o tráfego 12 horas e 12 milhas, desce para 2 mil pés, utilizado o sinal ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Gente, ó. Trip 5446, desce até 3 mil pés, o QNH 10015. Até 3 mil, o Trip 5456 com 1015. 099, decolada de Juno 2, chama o controle 120.8. Uma ótima noite, são 099. 18951168. 19, 119.95. Controle Salvador, gol 2099, boa. 1099, contato radar de plagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol 1099. Motoriza pra gente pro Edmonte? Motorizado ele, dono 099. Ok, lenda direto, grato. Travou, esposo 1168 na 1-0. Pouso 1168, livre pouso pistão no 0, vento 180 graus na 0 norte. Pouso no 0. Dobra voz, fica tráfego do grupo ESED, passando o marcador externo com 1.40 de grau de speed. Oxi, apenas para informação, o Romeu Bramosca pretende quando no externo modificar e solicitar base pela direita, capoeira 1.7. Romeu Bramosca. Aceite, Romeu Bramosca. Índia, ponto de espera, torre no 8.95, ajuste na 0, na 5, bom voo. Via Índia, direita, no ponto de espera 8.95. No 025, obrigado, uma boa noite. Utilizado, vamos ver para vós. Para vós, fechamos a torre, 1 no noite, decimal 9 e 5. Espera. Até pode esperar, quando nós fechamos. 4, 4 e meia, dessa parada 2 mil pés, utilizado a final do procedimento TLS XU, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil, reportarei estabilizado no localizador, circo 4, 4 e meia. Romeu Bravo, acho que boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 095. Gente, na 095, Romeu Bravo, solicito modificação de plano a partir da presente, para seguir com base pela direita, cabeceira 17, Romeu Bravo. Romeu Bravo, acho que plano cancelado, usina 6, autorizado, circuito pela direita 17, reporte para gerar base. Passa. Ali mantém o 971. Ali mantém o 971. No 68, no sono 7, no sono 219, ligado? Ligado, 219. Salvo Salvador, livrou o 168. Boa noite, gol no 168, táxi autorizado via Alfa Juliette, foi um 4. Alfa Juliette 04. Tá livre, livre pouso 17, vento 170 graus, 1 minuto. Passa. Gol no 971, autorizado decolar, 170 graus, 11 minutos. Autorizada a decolagem do 971. Gono 099, chame o Centro Recife, frequência no 25.1, no alterno no 33.25. 25.1, 33.25. Decolou 19, chame 208, corrigindo, 208, Gol 971. 208, boa noite. O meu Bravosco no sono, Zulu 9, atualizado backtrack, prossegue Arestar. Arestar, será a frequência livre, boa noite. Boa noite, Gol 971. Gol 971, no Mude Transponder para 5077. Estabilizado no X-Ray. Check trem livre pouso, 170 com 12. Vamos com o trem baixado e travado, circo 446. Polo 971, passando 3.600 pés, contato radar, suba para o 360, direto Leda. Ok, muito grato, direto Leda. 446 no solo, os 23, som 219, ele vem. 21, mas vou livrar, o 5446. Salvador, muito boa noite, o 35446. Livramo. Boa, 35446, graça Alfa, quilo pátio 3. Fica até no sinalizador quando eu volto. Alfa e quilo pátio 3, o 5446, boa noite. No chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, na alterna no 33, decimal 25. Copiado, boa noite. boa noite, Otan 3858, informação alfa. Boa noite, Otan 3858, aciona a identificação dessa via, chegada a Mari, para 2000 pés, o QNH 10015. Via Mari, 2000 pés, o QNH 10015, é possível agora já tirar do tanto? Afirmativo, Otan 3858. Gol 2043, formação alfa. Gol 2043, alfa confere, guarda cópia, Guarulhos. Guardado cópia. Oi. 0-4-3-4-4. Copia, 2-0-4-3. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola pistão 1 a 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL. Lida após voa Motiva. Onde intercepta perfil 1 a 0 para sair conforme a rota do plano. Acendo transponder 51, 15, controle 120, decimal 80. Acende autorizado para Guarulhos, 360. Decola na 10, curva direita. Israel Leda, após Motiva, intercepta o perfil 10, com o transponder 15, controle 208. Correto, informa pronto, chegou acionamento. Vamos lá. Controle da 3858, se efetuando um pequeno desvio à esquerda para evitar umas formações e mais 5 milhas retoma a prioridade. Entra. É 3858, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporta no localizador, 3858. Alexandre 6310, acione a identificação na proa de TAP, desça para o nível 050 e após de TAP via para 2010, QNH1015. Salvador, boa noite, tem que ser cuidado de lá. Boa, chega 209, pronto, rota. Chega. Senhor Vitória da Conquista, nível de voo 200. Decola pista 10, curva de direita após. Cumpre o perfil arbora Elefa. Após Elefa, prossegue Oplore, após conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5033, controle 110, decimal 80. Obrigado, até já. Até. Forma pronta. Oi, check trem, livre pouso, pistão zero, vento no 70 graus, 109. Ok, ainda não baixou o trem, já informará. Livre pouso. Cliente, livre pouso, 10, 1850. Boa noite, Runa 096, acione a identificação, prossiga via chegada Mário para o nível 050,